durante o seu tempo de vida. É verdade que sobre esta grande parte, é verdade que sobre uma grande parte do nosso planeta, pesa uma condenação antecipada pelo facto simples de serem mulheres. A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome e, como militares sem farda, deixamos de questionar. Deixamos de fazer perguntas e discutir razões. As questões de ética são esquecidas porque está provada a barbaridade dos outros. E porque estamos em guerra, não temos que fazer prova de coerência, nem de ética, nem de legalidade. É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A grande muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A muralha não evitou conflitos nem parou os invasores. Possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do que vítimas das invasões que realmente aconteceram. Diz-se que alguns dos trabalhadores que morreram foram emparedados na sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora de quanto o medo nos pode aprisionar. Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo muro que separa os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente. Citarei Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e diz ele: os que trabalham têm medo de perder o trabalho, os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas e as armas têm medo da falta de guerras. E, se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. Muito obrigado. Feedback. Quem está aí? É isso. Está o micro. Posso entrar? Podes. Ok. Identifica-te depois do... Agora ou... Se quiseres. José Carlos Costa. Carlos Costa com capa. Sim, mas identifica o que estás a ler. Ah, da política à vida, livrando a anarquia do fardo esquerdista. Desde o tempo em que o anarquismo se definia como um movimento radical, distinto que tem sido associado com a esquerda, mas esta associação nunca foi fácil. Os esquerdistas, que estavam numa posição de autoridade, incluindo aqueles que se auto-intitulavam anarquistas, como os líderes da CNTE e da FAI, em Espanha em 1936-1937, descobriram que o objetivo anarquista de tal transformação da vida e o consequente princípio de que os fins deverão já existir nos meios da luta, era um obstáculo aos seus programas políticos. A verdadeira insurreição explode sempre muito mais além de qualquer programa político. E os anarquistas mais coerentes viram a realização dos seus sonhos precisamente neste desconhecido lugar mais além. Ainda assim, uma vez após outra, quando os fogos da insurreição arrefeciam, e como ocasionalmente, como em Espanha em 36 e 37, enquanto ainda ardiam brilhantemente, os líderes anarquistas tornariam o seu lugar novamente como a consciência de esquerda. Retomariam o lugar? Não, tornariam. Tomariam. Bom. Mas se a expansividade de sonhos anarquistas e o princípio que esta implica tenha sido um obstáculo para os esquemas políticos da esquerda, este esquema tem sido um ainda maior fardo nas costas do movimento anarquista, puxando-o para baixo com o realismo que não pode sonhar. Para a esquerda, a guerra social contra a exploração e a opressão é essencialmente um programa político para ser realizado através de qualquer meio forem convenientes. Tal concepção requer, obviamente, uma metodologia política de luta e tal metodologia vai certamente contra alguns princípios básicos do anarquismo. Em primeiro lugar, a política, enquanto categoria distinta da existência social, é a separação das decisões que determinam as nossas vidas e a execução dessas decisões. Essa separação está presente em nas instituições que fazem e impõem tais decisões. Pouco importa o quão democráticas ou consensuais. Essas instituições são, a separação e institucionalização inerentes à política constituem sempre uma imposição, simplesmente porque exigem que as decisões sempre sejam tomadas antes que surjam as circunstâncias a que estas se referem. Isto faz com que seja necessário que elas adquiram regras gerais que devem ser aplicadas em certos tipos de situações. Independentemente das circunstâncias específicas, as sementes do pensamento ideológico, no qual as ideias comandam as atividades dos indivíduos, em vez de servirem os indivíduos no desenvolvimento dos seus próprios projetos. São aqui instituídas, mas falarei disso mais tarde. De igual importância de uma perspectiva anarquista é o facto de poder residir nas instituições que tomam as decisões e as impõem. E a concepção esquerdista da luta social é precisamente uma de influenciar, tomar conta ou criar versões alternativas dessas instituições. Por outras palavras, é uma luta para mudar, não para destruir, as relações de poder institucionalizadas. Ponto final, parágrafo, segundo. Quem é que vai agora? Está tudo com vergonha. Isto faz parte do que ele. Eu sei. Mas tem aqui lacunas. Se depois discutirmos, tem, do meu ponto de vista, que eu fui formatado com ex-combatentes da Guerra Civil. Mas eu também acho que se acharem que se deve conversar um bocadinho. No fim, achava interessante. Um bocadinho de texto, porque senão. Sim. Claro. Se vamos a juntar tudo no fim, não vai dar a mesma coisa mais. Portanto, sei se quiser. Se bem que, atenção, isto foi só uma página e meia. Isto não é muito, mas. É, mas ela até miudinha e custa a ler, a digerir. Eu estou com o gorro porque comi vida gelada, que eu tenho a voz mais ou menos colocada. Seguindo a sugestão dele, eu vou tomar a iniciativa. Acho interessante o facto porque em certos momentos esse texto diz que umas ideologias são mais fortes do que quase a parte racional do problema que vai ficar por fazer foi isso, só gostei dessa nota. Só gostei dessa nota, não. Gostei dessa nota, certo? Eu posso fazer uma pequena introdução? Faz. Eu acho que tenho uma lacuna, pode à frente ultrapassá-la. A malta de 36, 37, eu conheci alguns a viverem sitiados em 70. Foram meus companheiros de mina. E eu fui ganhando a confiança deles, que era antissalazarista imberbe, embora já tivesse barba assim, mas preta, mas era muito novinho e estava ainda longe da idade da razão e de muita leitura e literatura que faz falta, elementar. E eles ajudaram-me imenso a perceber, e eu tive dificuldade aqui, depois de 25 de abril não me encontrava malta, conhecia alguns de vista, estudantes. E esta gente é de facto. Encontrei gente tal e qual está aí narrada a assumirem essa posição de formadores de novos aderentes. Mas encontrei muita gente que esse é o grande mal, e vocês encontrarão aqui, encontrar-nos-emos aqui, que é uma coisa que é importante. A gente adere a um projeto filosófico, não é? Mas não, temos também nós fazer um esforço para mudar. Quem não sei quem foi, porque foi há bocado na introdução oral na rádio, citaram Galeano, ele é um dos que fala muito nisso. E eu dizia, é curioso, dizia isso a companheiros do PC, eu sou do PC, Gustavo Cartão, e eu pedia-lhes para mostrarem atitudes e tirar cartões. SIC, fica por aqui. Mas esse é o comentário ao texto. Então. Mas alguém quer falar do texto? Sou um texto, claro, do ouvir. Não? Também sou um texto. Okay. Então vamos passar a outra coisa. Eu não preparei nada, mas naquela pequena pausa que este sistema ainda me permite de basicamente não ir trabalhar durante uns dias, apeteceu-me voltar a ler, apeteceu-me ler Saramago. Então peguei num livro que já tinha lido, aliás um dos primeiros que li dele, O Memorial do Convento, e hoje na viagem de. Para aqui decidi pegar só assim dois excertozinhos pequeninos. peguei nestes, este primeiro, porque isto o Memorial do Convento retrata, estamos no século XVIII, salvo erro, e o Saramago faz a maior parte das obras dele, muitas das obras dele têm uma carga histórica bastante acentuada. Mas é engraçado passarmos isto para os dias de hoje. Esta, a primeira, é um bocadinho sobre... Um bocadinho equiparar esta lógica das guerras e a guerra como espetáculo e estarmos sentados no sofá a ver aqueles mortos todos e se forem 1300 em mortos por químicos é um problema, se forem 1300 mortos à catanada, se calhar o problema não se coloca. Pronto, este primeiro texto tem um bocadinho a ver com isto e o outro tem um bocadinho a ver com esta lógica de economia, das fomes, geopolítica da fome. Então, primeiro diz: porém, hoje é dia de alegria geral. Porventura a palavra será imprópria, porque o gosto vem de mais fundo, talvez da alma. Olhar esta cidade saindo de suas casas, despejando-se pelas ruas e praças, descendo dos altos, juntando-se no Rocio para ver justiçar a judeus e cristãos novos, a hereges e feiticeiros. Fora aqueles casos menos correntemente qualificáveis, como os de sodomia, molinismo, repetizar mulheres e solicitá-las, e outras minuçalhas passíveis de degredo ou fogueira. São 104 as pessoas que hoje saem, as mais delas vindas do Brasil, ubre terreno para diamantes e impiedades. 151 os homens e 53 as mulheres. Destas, duas serão relaxadas ao braço secular em carne, por relapsas. Isto quer dizer reincidentes na heresia, convictas e negativas. Isto quer dizer teimosas, apesar de todos os testemunhos, por contumazes. Isto quer dizer persistentes nos erros, que são suas verdades. São desacertadas no tempo e no lugar. E estando já passados quase 2 anos que se queimaram pessoas em Lisboa, está o Rocio cheio de povo. 2 vezes em festa, por ser domingo e haver algo feito. Nunca se chegará a saber de que mais gostam os moradores. Se diz, se das touradas, mesmo quando só estes se usarem. Basicamente, hoje em dia só se usam as touradas, já não se usam outros de fé, mas fazem-se outras coisas. Tem piada porque as duas têm uma argumentação na tradição, o fé também era uma tradição. Exatamente. E a outra é a tal sobre a questão da economia, como é que isto funciona. Só que ler Saramago não é propriamente clássico. Mas pronto. Levar este pão à boca é gesto fácil. Excelente fazer se a fome o reclama. Portanto, alimento do corpo. Benefício do lavrador. Provavelmente maior benefício de alguns, que entre a foice e os dentes, souberam ter mãos de lavar, trazer e bolsas de guardar. E esta é a regra. Não há em Portugal trigo que baste ao perpétuo apetite que os portugueses têm de pão. Parece que não sabem comer outra coisa. Por isso, os estrangeiros que cá moram, doridos das nossas necessidades, que em maior volume frutificam de sementes de abóbora, mandam vir, das suas próprias e outras terras, frotas de 100 navios carregados de cereal, como estes que entraram agora Tejo adentro, salvando a Torre de Belém e mostrando ao governador dela os papéis de uso. E desta vez são mais de 30 mil moios de pão que vêm da Irlanda. E é a abundância tal, fome que finalmente deu em fartura, enquanto em fome se não tornar, que, achando-se cheias as tercenas e também já os armazéns particulares, andam por aí a alugar depósitos por todo o dinheiro e põem escritos nas portas da cidade para que conste às pessoas que os tiverem para alugá-los, com que desta vez vão a repelar os que mandaram vir o trigo, obrigados pelo excesso a baixar-lhes o preço, tanto mais que se fala em próxima chegada de uma frota da Holanda, carregada do mesmo género, mas desta virá a saber-se que assaltou uma esquadra francesa, quase na entrada da barra. E assim o preço, que é baixar, com baixa. Só preciso de que se fogo a um celeiro ou dois, mandando em seguida apregoar a falta que o trigo ardido já está fazendo. Quando julgávamos que havia tanto e de sobra. São mistérios mercantis, que os de fora ensinam, e os de dentro vão aprendendo. Embora estes sejam ordinariamente tão estúpidos, de mercadores falando, que nunca mandam vir eles próprios as mercadorias das outras nações. Antes se contentam com comprá-las aqui aos estrangeiros, que se forram da nossa simplicidade e forram com ela aos cofres, comprando a preços que nem sabemos e vendendo a outros que sabemos bem demais, porque os pagamos com língua de palmo e a vida, palmo a palmo. Eram assim dois pequeninos porque este gajo é um gajo de banho. É um banho. Eu trouxe um maior, mas não trouxe o texto todo. Ou seja, escolhi um texto do Luís Miguel Sintra, escrito na atualidade, a propósito dos 40 anos da cornucópia e do texto e do espetáculo que ele ensinou. É um texto bastante grande que está disponível no site da cornucópia e que começa há 40 anos, tem duas páginas a lembrar o passado e depois retoma. Tudo isto que tão longamente lembro e que sei que me custará caro lembrar, voltará a submeter-se a mais do que estafada a acusação de privilegiado, megalómano, vaidoso, etc. Mas vem a propósito dos nossos 40 anos de cornucópia que agora celebramos. E que ainda celebramos com a Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, ele faz uma alusão à Câmara Municipal de Lisboa, que pela primeira vez em 40 anos apoia financeiramente o Teatro da Cornucópia. É um gesto que ganha particular importância quando o atual governo resolveu acabar de vez com a ideia de um teatro com função de utilidade pública, adotando como primeiro valor o da rentabilidade económica ou, eufemisticamente, a viabilidade económica, ao abrigo de regras que desresponsabilizam quem as cria em nome de uma filosofia de grau zero, a de mercado, tão desumana como capital. E que é aquela a que o chamado teatro independente, pai do teatro dos mais novos, se quis opor. Pois são esses seus filhos que, quer queiram, quer não, o Estado está a querer convencer que só sobreviverão se matarem os pais, se no fundo assumirem as regras do mercado como inevitáveis. Dirão que é uma lei natural, selvagem, a mesma chamada lei da selva, uma lei de animais, de feras. Só que, felizmente, a gente do teatro é mais humana. E as línguas de fogo, que são a chama da vida, são vitalidade. E é onde acabar de ter mais força. Vão ver. E há coisas que acontecem para lá da organização política do Estado ou do caminho de uma sociedade que se está a matar. Mas dói. Porque para além das máquinas do homem, para além das máquinas, o homem é sobretudo corpo. E ao fim de 40 anos e tal de trabalho, por mais que quisesse lutar contra as novas formas de encurralamento ou de prisão, o corpo já não o deixa da mesma maneira. Foi por isso, aliás, que se inventou essa estranha coisa a que chamam reforma, mas que agora passou a ser discutida e tão incómoda. E, de facto, em termos de rentabilidade, quem já tem um corpo velho, como os animais, não serve para nada e é melhor que morra. Tudo o que daqui para a frente vier, se vier, é prenda mais que recompensa. E para o Estado, é mau governo, é um gasto sem proveito. Como se o Estado fosse uma empresa, porque hoje, para os que se matam na política que temos, o passado não conta, já passou. A política é feita por gente que pensa pouco, sem vaidade de fazer bem e com o cinismo de quem só lhe interessa na vida ter dinheiro. São como as pedras. Eu estou à vontade. Nunca fixei um algarismo, mas também estou cansado e revoltado. Continua para retomar mais à frente. Sabem que mais? O que sempre nos salvou a nós portugueses não foi a Senhora de Fátima. Salvai Portugal, lembram-se? Foi sermos uma aldeia e nem por isso entendem? Agora querem transformá-la em dormitório. A existência da cornucópia serve-se a isso. A existência da cornucópia deve-se a isso. Já não se quer que exista. É como tudo. É no muito pequeno que se passa o muito grande. E numa aldeia as pessoas têm cara, conhecem-se. Enfrentam-se. Não podem negar aquilo a que chamam amar ou desamor. Não podem negar aquilo a que chamam amor ou desamor, corrijo. Somos uma família e eu diria que felizmente. Vamos a mais histórias. E ele conta mais pormenores sobre o passado do teatro em particular. Para retomar mais à frente. porque ele fala do trabalho e da sua posição relativamente ao trabalho e ao teatro, e retoma então a, o que torna todos os trabalhos parecidos é todos nos servirem para ganharmos dinheiro. O que os torna diferente, cada qual único, é a nossa implicação neles. É gostarmos do que fazemos, é no trabalho reconhecermos o que nos interessa, o prazer de conhecer melhor a vida. E na sua qualidade, é daí que nasce. Mas, por muito que nos custe aceitar, se a política continuar assim, não tarda muito e tornar-se-á evidente que é coisa da vida, ou, que é coisa de vida ou de morte, porque deixaremos de poder ganhar a vida com ele. Desculpa, preciso beber um bocado, está-me a... Estou aqui a pensar. Ora, estava eu, então, na qualidade de vida da... Como é que o Luís Miguel se encara o trabalho? Retoma esta parte. O que torna todos os trabalhos parecidos é todos nos servirem para ganharmos dinheiro. O que os torna diferentes, cada qual único, é a nossa implicação neles. É gostarmos do que fazemos, é no trabalho reconhecermos o que nos interessa. O prazer de conhecer melhor a vida. E a sua qualidade é daí que nasce. Mas, por muito que nos custe aceitar, se a política continuar assim, não tarda muito e tornar-se-á evidente que é coisa de vida ou de morte, porque deixaremos de poder ganhar a vida com ele. Mas será preciso chegar ao extremo de fazermos trabalho não pago para percebermos que o teatro não é um trabalho como outro qualquer? Mais duas páginas, digo-vos que isto é um texto de 10 páginas, há 4. E vou retomar aqui à frente, em que ele diz: e havia ou uma revolução. Quando se fala de revolução, vem sempre à cabeça a imagem das barricadas, das multidões na rua, das tomadas de poder. Mas nós sabemos que mesmo na origem das antigas, as grandes, a de 1789, a da Comuna de Paris, a dos bolcheviques, foi com gestos individuais, uma multidão são muitos corpos separados que se juntam, e com muita inconsciência ou liberdade, foi sem medo nem cautelas que se foi mudando o mundo. E sabemos que quem foi sempre à frente a fazer a festa, antes do tempo foram os que dedicaram a vida a conhecê-la, porque pesaram mais do que tudo os artistas. Foi nesses anos da década de 70 que nos formamos. E aqui falo um pouco da cronocópia, da origem, o que é que aconteceu. Dos 40 anos que passaram, até que diz, 40 anos depois, mudou tanta coisa, agora que é para mim tão claro que tanto do melhor que fazemos e toda a gente faz dependeu da implicação biográfica dos projetos, como assim devia ser, agora que tenho sentido necessidade de repor valores essenciais, agora é que tudo se desumanizou, é como se tudo o que foi nosso vocabulário não o quisessem tirar. Tudo tendo cada vez mais para impedir que o mundo funcione com as pessoas a serem o que são. O homem passará a ser a máscara de si próprio? Deixará de se reconhecer e aos outros? Quando algum funcionário das telecomunicações comete o abuso de já considerado normal de me telefonar para casa ou para o telemóvel e, coitado, a trabalhar para o marketing da empresa, me diz: estou a falar com o São Luís? Como está, São Luís? Desligo logo. Raio de pergunta. Tudo falso. Aquele funcionário está convencido da eficácia da enorme mentira de que participa. Pensa que se São Luís fica lisonjeado por o tratarem pelo nome, mas eu vejo que ele, sem saber, está a tomar falsos os valores que mais prezo. Tratar uma pessoa pelo nome é bonito. É talvez o início do conhecimento do outro. Mas aquele rapaz, sem querer, está a anular que aquilo possa ser um valor, porque depressa se percebe que é uma regra para o negar. O mau uso deixa de ter valor. É uma forma de obrigar a ser cliente. Pergunta-me como estou para fingir que se trata de uma conversa amigável e eu a ter de ouvir. E eu digo que estou muito ocupado. E até é verdade, que não tenho tempo. Ou não esforço para usar uma linguagem que não é minha, nem será dele, bebo. Não tenho direito de me invadir a casa com publicidade. Tinha deduzido furioso que aquela pergunta escondia que a empresa ainda me queria sugar mais dinheiro que o que suga. E quando ele me tenta explicar que me veio fazer uma oferta, um pacto com não sei quantos canais de TV, respondo todo contente por fugir da norma. Eu não vejo televisão. Aí, finalmente, há silêncio do outro lado. Ele hesita porque a resposta não foi prevista. E acaba por deduzir que eu estou a mentir e diz: o senhor escusava de ser mal criado. Aí tudo passa a ser interessante e a minha vontade era ir tão longe que acabasse por ser capaz de reduzir aquele rapaz à sua simpática condição de um rapaz de 20 e tal anos que ia ser meu amigo. Que podia ser meu amigo. Há pouco e pouco o cinismo sobre as relações simples começa a invadir a vida. E deixará de ser possível a responder a sério à pergunta: como está? Que quer ele que eu diga? Conto os meus problemas de saúde? Que conto os problemas de saúde que tenho passado? Ou o convido para um café? É justamente isso que deixou de ser possível. É nessas alturas que percebo que já sou muito antigo. Porque uma coisa destas não a aceito. Quando já todos a acham natural. O funcionamento do teatro é a mesma coisa. Programar passou a ser igual a fazer. É como a pergunta da conversa telefónica. É o seu ator? Como está? É a relação mais despersonalizada, mas valoriza aparentemente uma relação comercial personalizada. Resultado, despersonaliza. Mas as pessoas acabam por comprar convencidas por um falso comportamento personalizado. Os clientes querem ser pessoas e a empresa sabe como convencê-los que são, pela maneira como lhes vendem. Mas falo destruindo o valor do tratamento pessoal, massificando. É o mesmo no teatro. A ilusão, o fictício, é a única coisa que passou a existir. O mercado passou a criar valores de imagem que substituem os valores verdadeiros. É neste contexto, e quando sinto a própria companhia a ficar, além de estrangulada, presa do prestigiante tratamento que tem tido, que me apetece fintar o sistema, não filosofar como um alorde tenho feito, usar textos sem autoridade, fazer um espetáculo à custa de ninharias. Continua mais um pouco, está quase a terminar, vou só ler duas frases do último parágrafo, que é: o retrato português que vos apresentamos pode não ser verdadeiro, mas é o desejo de uma vida que ainda acredita em si própria, no prazer de sermos pessoas. Lamento que não tenha lido isto da melhor maneira, de forma a saborearem, mas aconselho uma leitura pessoal, porque vale a pena, do meu ponto de vista. Ok, então vamos passar aqui para o Sui Pregunos, para os esteios, para o clássico, não é? Que eu estou vendo na biblioteca da Casa Viva, e já no dia que eu vou ler o último capítulo, que diz assim: setembro, brilha ainda ao sol nos últimos dias de verão, mas o vento que agita as louças doces de junça, como dantes as cabeleiras esvinhadas da malta, é mais frio e violento. No tibial, respira-se um ar de abandono que confrange, como em certas casas habitadas, que conservam dos últimos moradores um objeto inútil, uma cadeira partida, no meio de salas nuas. O martelo da fábrica grande apenas deixou, entre ruínas, as paredes desdentadas do forno. Erguem-se eretas, no meio da eira, juncada de cacos, a lembrar tempos de prosperidade e fadigas de seco. Os cargos vão conquistando aquele terreno que pés de crianças pisaram. E uma rã já se senhorou da poça sombria que a chuva formou no fundo da ladeira, onde a boca do forno parece goada de monstro. Zé Vicente só voltou ali uma vez para retirar máquinas e pertences e pagar ao pessoal. Depois daquela noite em que o fogo convoqueu em cinzas as medas de lenha e os derradeiros anseios do rendeiro, ninguém soube como fora aquilo. O forno estava apagado e o mestre, antes de se deitar, dera volta ao telhado, como de costume, e não vira ninguém. Todavia, pouco depois, as labaredas iluminavam mais do que o luar. Vieram os bombeiros e a malta em alvoroço, mas de nada serviu. De nada serviu tirar água da charca. Então Zé Vicente chorou como criança. E os moços do telhado, crianças também, eterneceram-se. Somente o maquineta se manteve impassível, com um sorriso estranho, mal refriado nos lábios grossos. Não tens pena? Perguntou-lhe Gaitinhas. Colheu os ombros e murmurou por entre dentes. É maneira de a gente entrar mais depressa para a fábrica grande. Mas a previsão do maquineta falhou. Ele e os outros bem andaram a rondar o filial e os portões da fábrica, mas de uma semana que ninguém. Mas mais de uma semana que ninguém o chamou. E nos outros filiais, nem mesmo os lavadores tiveram entrada, apesar das tremuras de voz com que a suplicaram. Pagas as dívidas na loja e ao padeiro, o capataz compra bilhetes para o comboio da noite que vem atrasado. Os outros sentam-se nos bancos da estação, que fraca luz ilumina e sem palavra ou gesto de contentamento aguardam o regresso à sua terra. Arlindo vem dizer-lhes adeus, tanto isto como eles. Então, sempre ficas? Acena-te sim com a cabeça fitando os ladrilhos poídos da garra. Diga lá a Micas que para o ano o resto das palavras secaram-lhe na garganta. Os olhos têm lágrimas repressadas que o escuro da noite só deixa ver quando o farol do comboio se reflete nos vidros da estação. Os companheiros pousam no compartimento da terceira classe, estaquitéis cheios de roupa e ilusões, e vêm para a janela acenar a Deus. O comboio resfolga e parte. E Arlindo fica, especado, sozinho, ouvir da lenga-lenga de sempre. Pouca terra, pouca terra. O telhado está silencioso e deserto, e o vento zune no caniço dos esteiros negros como breu. No céu, nem uma estrela. As luzes mortiças dos saveiros, ao longe, adensam a noite. Mas o gineto não tem medo. Já por duas vezes que atravessou o esteiro com lodo pelos joelhos para ir roubar carvão da fábrica grande. No largo da vila já há armações para a feira. E ele quer voltar a ver Rosette na barraca do tiro. Quer comprar-lhe beijos com dinheiro que o filial não chegou a juntar. Por isso atravessa o tenor dos esteiros, agora cheio de água. Depois rasteja e corre para junto de carvão, com que vai enchendo o saco, precipitadamente, atento a ruídos e focos de luz. As máquinas, porém, abafam os passos dos guardas, confundidos com as trevas. Quando esboça a fuga, é tarde demais, perante homens lentos e potentes como o Alex, o canzarrão da quinta alta. Preso, Meneatado dorme no posto de guarda republicana. Depois do interrogatório sumário, dorme? Não. Congemina fugas e pensa que os companheiros deviam o salvar. Como naquela noite de temporal em que o Boa Sorte naufragou. Não permitirão que o chefe permaneça ali, longe das ruas em que se joga e brinca, longe dos pomares carregadinhos de frutos. Não tem planos maravilhosos para a quadrilha, que até então nada mais fizera do que roubar algumas sacas de laranjas durante o inverno que passou. Mas os amigos não vêm, e a mãe, com as suas lágrimas, não consegue anular o depoimento dos guardas, dos caseiros e do cabo do mar, que tem uma cicatriz indelével no braço, feita pelo canivete do gineiro. Roubam dias iguais a todos os dias. O outono chega. Cavalgando o vento, e Gineto também mantém a mesma fé de quando entrou na prisão. Através da cela, houve tropel de cavalos e alarido de muito pouco, entrecortaram um sorriso distante, confuso, de música e tiros e vozes. É a feira. Gineto anima-se, crente que os companheiros virão buscá-lo nesse dia de festa, trazendo Rosette com eles. Encosta a face às grades, espera o regresso à vida livre. Uma vez que canta, uma voz canta, mesmo por baixo da janela, uma canção que ele ouviu certa tarde no alto do Birante. Então grita: Gaitinhas! Estou aqui, Gaitinhas! Mas a voz afasta-se. Gaitinhas, cantor, vai com o Saguí correr os caminhos do mundo à procura do pai. E quando o encontrar, virá então dar liberdade ao dinheiro e mandar para a escola aquela malta dos filhais. Moços que parecem homens e nunca foram meninos. ter tréguas. Eu li esse livro para aí 77 ou 78, mas era uma das leituras obrigatórias no liceu. Não era preparatório, já estou a falar já do liceu. Na altura chamava-se liceu. E era apontado como um livro de literatura realista. Eu já nem me lembro bem da história. Faz o ensino, só para. É o secundário. Já após 25 de Abril. Sim, sim, 77, 78. Devia ter. Sim, pensava. Após 25 de Abril. Após 25 de Abril, sim, claro. É, porque isso é o. As antigas, mas nem tanto. Quem é o autor? Logo após 25 de Abril. José Pereira. José Pereira. É Soeiro Pereira Gomes. É um clássico do. Também parece que foi um dos primeiros livros que li, não era mesmo. Então, esse que você ficou. Sim, dos nomes e realmente esta última frase resume um bocado o texto do livro. Então, são eles que tentam se apassar na vida, porque não têm problema. E bem de esquemas, não é? Despediam. Era a realidade, por isso é que estou. É a pobreza, não é? Que é uma realidade que se calhar hoje em dia estamos. Acho que calhar nunca mudou nada. Mas neste momento e foi em algumas zonas. E tem cadência. Se calhar não corais, mas de bairros sociais em que as crianças têm que. Não têm que ser crianças, têm que ser homens, têm que se defender, têm que ir à luta, têm que ir à vida. E tem cadência. Essa do pouca terra, pouca terra. O ritmo de vida. Isso é facto, não é? Nós conhecemos aqui gente, e no Badão não manda a gente aí de sítios aqui perto que andavam a tirar metal e não sei o que para vender. Não é preciso muito longe, há um gueto tipo parisiense, que é a Vila desta em Gaia, e eles melhoraram aquilo, que faz-me lembrar a zona São Denis Basílica. Conheces? Não? Eles melhoraram um bocado em estruturas para dispersar e disfarçar a guetização de ciganos e gente interclassista, passa a expressão da mais baixa. Não conseguem disfarçar muito aquilo, mas ciganada, negros, gente do leste e gente absolutamente normal, não é? De qualquer bairro. Sempre que não, eu sei que vocês se entendem. Acabaram a hora de citar aí que havia pessoas que iam ao ferro, não é? Sim, aqueles ali. Que hoje vão ao ferro. E o que eu me estou a citar, já apanhei uma série deles a gamar, e não fiz queixa de ninguém, a gamar as tampas de saneamento, que é um perigo, depois vem uma pessoa que veja mal ou outro com mal luminosidade, a terra lá que se lixa. Aqui na capa, na outra capa, diz aqui sobre o autor, portanto, esta obra de Soeiro Pereira Gomes é o último romance publicado em vida do autor. É um daqueles livros que bastam para consagrar um escritor. É que este romance, dos filhos dos homens que nunca foram meninos, esta história dos rapazitos miseráveis, dos cheios de teios, é antes de mais uma obra que Pereira Gomes escreveu com amor. Esta frase aqui, os filhos dos homens que nunca foram meninos, muitos de nós somos esses filhos dos homens que nunca foram meninos. Eu reconheço-me um pedaço. Ou seja, os nossos pais ou os nossos avós foram estes tagulhas, estes gaitinhas, este maquineta. Portanto, muitos de nós somos esses filhos dos homens que nunca foram meninos. E alguns de nós também foram esses homens que iam dar raiva. Esse livro não foi editado depois de 25 de Abril também, não? Mas é escrito antes, acho eu. Deve ter sido censurado. E tens algo parecido com o resto? Fernando de Mal. Ah, sim. 74. Outubro de 74. Eu estava na foto. Estava lá na prateleira à espera. Estava à espera. E engraçado ter sido obrigatório também se juntar mais. Olhem, posso ser eu agora? Vou aproveitar a dica que eu próprio referi os anos de 77, 78. E foi nessa altura que também ouvi um programa de rádio que na altura me fascinou e que ficou na cabeça, que era Tira a Mãe da Boca, e era o senhor do João Sousa Monteiro. Ele na altura, eu sei que na altura, editaram um livro com os textos desse programa, um programa de rádio que se chamava Em Órbita. Eu comprei na altura o livro, mas depois emprestei ou coisa assim, já nunca mais ouvi. E há coisa para aí de 2 meses atrás, ali na livraria da Utopia, do Herculano, estava lá o livrinho e eu, claro, que comprei, custou 7,5€. Mas João Sousa Monteiro. João Sousa Monteiro. Não, não é um cineasta, não é um cineasta. Também pensei que fosse mas isto era um programa de rádio, eu já não lembro se era uma vez por semana ou coisa assim do género, mas eu segui aquilo. E o texto, aqui tem textos bastante interessantes, muito interessantes. Eu vou só ler um bocadinho, claro, obviamente. E na introdução ele começa assim. R.D. Lang conta num dos seus livros a história seguinte. Um miúdo de 5 anos, com a cara lavada em lágrimas e um ar visivelmente perturbado, dava repetidamente volta ao mesmo quarteirão de um bairro de Londres, transportando ao ombro um pequeno saco. Um polícia que reparou na cena aproximou-se dele e perguntou-lhe o que é que se passava, se poderia ajudá-lo de alguma coisa. Ah, fugi de casa, respondeu o miúdo, mas o meu pai proibiu-me de atravessar a rua sozinho. E depois isto começa assim. Um dos tabus sociais de maior importância estratégica para a sobrevivência e o bom funcionamento de qualquer sociedade civilizada consiste na proibição de pensar. Sem essa preciosa restrição, imposta sobre cada um de nós com uma especial vigilância desde o início da nossa existência, nenhuma forma arcaica ou civilizada de organização social poderia provavelmente subsistir. Do ponto de vista da estabilidade social, saber pensar representa talvez a mais perigosa das ameaças. Desse ponto de vista, é possivelmente muito mais ruinoso perceber do que infringir as normas comuns da moral sexual. Parece mais desastroso ser capaz de apreciar com todo o detalhe a razão de ser de cada um dos preconceitos sobre que a sociedade se alicerça. Ser capaz de avaliar os fundamentos reais sobre o que se apoia. Poder examinar no pormenor a razão de ser das formas correntes de comportamento e de juízo de que, por exemplo, praticar o incesto. A transgressão regular de uma norma, qualquer que ela seja, pode em geral ser neutralizada através dos meios habituais de punição ou facilmente compensada por sucessivos reajustamentos do sistema social a que diz respeito. Mas reparar o dano causado na estrutura de qualquer sociedade pela introdução de uma ideia ou de uma teoria que esclareça realmente algum dos pontos vitais sobre que assenta, é em geral muito mais difícil. Apesar do estímulo constante que as sociedades ditas avançadas aparentam oferecer à reflexão de cada um de nós sobre a forma dos inúmeros instrumentos de cultura que habitualmente divulgam, não pensar continua a ser talvez a mais sólida garantia de estabilidade social. Vou repetir isto, eu acho que é muita gente. Não pensar continua a ser talvez a mais sólida garantia de estabilidade social. Uma vez assegurada a imbecilidade do destinatário, do consumidor, do cliente, de todos estes estímulos, uma vez assegurada a sólida imbecilidade do adulto, o risco de subversão é largamente compensado pelo lucro do consumo e pelo acréscimo subtil de obediência. E quando falo de subversão, não quero significar nenhuma das formas óbvias de violência física, mas basicamente a capacidade para perceber para além do estabelecido, para esclarecer o que obscurantemente decide e sustenta a máquina social, a começar pela nossa própria adesão a ela, pela forma como cooperamos, como nos submetemos e como usufruímos de tal funcionamento. Não parece fácil encontrar ao longo de toda a história, exemplos de terroristas mais eficazes do que homens como Aristóteles, Galileu, Descartes, Marx ou Freud, que nunca pegaram numa arma, que nunca organizaram uma sublevação, que nunca promoveram de uma forma direta, física, material, nenhuma revolta de massas. Não é evidentemente por acaso que hoje nos países de leste, em que o acesso aos bens de consumo e às formas tradicionais da cultura ocidental é já relativamente livre, Nietzsche continua a ser um autor proscrito e Freud prudentemente silenciado. A Igreja Católica perseguiu ao longo de 2000 anos um número literalmente incontornável de opositores reais ou virtuais à sua hegemonia, desde as formas mais óbvias, mais ostentativas, correntes no tempo da Inquisição, aos métodos mais sutis, provavelmente mais eficazes e em nada menos violentos de indoutrinação, subreptícia de coação psicológica, de catequese. Mas talvez ninguém tivesse contribuído de uma forma tão decisiva para o desmoronamento das suas estruturas como o Galileu Galilei, que era católico e nunca falou de religião. Limitou-se, no fundo, a descobrir uma nova forma de pensar. Aquilo que hoje dá pelo nome de pensamento científico. Talvez ninguém como ele tenha acelerado tão sensivelmente e ao mesmo tempo tão inocentemente o processo de emancipação do homem em relação ao Estado caracteristicamente mítico, caracteristicamente religioso do desenvolvimento em que ainda hoje, apesar de tudo, se encontra. Não é todo visível que o grupo Bader-Meinhof tenha infletido o rumo da nossa civilização em qualquer sentido apreciável. Mas é certo que Sigmund Freud o fez profundamente e talvez para sempre. Os exemplos poderiam multiplicar-se quase indefinidamente. Não teriam, aliás, por objetivo provar, fosse o que fosse, mas apenas sugerir que uma ideia, uma teoria ou uma forma inovadora de pensar podem alterar profundamente o estatuto de uma sociedade e mesmo infletir de uma maneira drástica o rumo de uma civilização. Entreter o indígena com toda a espécie de brimbaus civilizados, de modo a comprar-lhe a sua tática e quiescência de búfalo sorridente e vacamente, assim está escrito, cooperador, distraí-lo a todo o tempo, distraí-lo sobretudo de si próprio, de modo a que não lhe sobre energia suficiente para perceber o que se passa, no fundo, à sua volta, meter-lhe sempre à frente dos olhos um chocalho luminoso, qualquer um dos inúmeros chocalhos luminosos que a civilização engenhosamente produz, um guiso para o estômago, para a pele ou para a fantasia, de modo que não fixe nunca demasiadamente o olhar no mijo moralista em que a sociedade se apoia, não a sorda, na sorda ideológica que o sustenta, comprar-lhe assim a sua docilidade de justiça, um ensopado da sua cooperação inconsciente. É talvez o mais comum e o mais rendoso dos negócios, em que todos nós participamos ativamente de formas diretas e indiretas. Do ponto de vista da estabilidade social, é preferível, apesar de tudo, agir, seja lá como for, do que pensar. Talvez, no fundo, não exista nenhuma forma mais eficaz de revolução do que o desenvolvimento sério do projeto de Sócrates, conhece-te a ti próprio. Mas as vias mais aparatosas e certamente mais sedutoras da ação não deixam transparecer nem a dureza real desse propósito, nem o que há nele de profundamente subversivo, nem convém que o façam, porque é excessivamente duro, é excessivamente subversivo. E é demasiado significativo que o chamado poder estabelecido em todos os quadrantes, em todos os setores, qualquer que seja o xarope ideológico em que se diga assentar, use o máximo da sua astúcia, disponha do melhor do seu engenho na obstrução velada a esse projeto, com a mais ativa colaboração de cada um de nós em particular. É demasiado significativo que o estatuto social, qualquer que seja a máscara que ofereça para o exterior, se oponha com muito mais veemência, com muito mais eficácia à execução desse silencioso propósito do que às revoltas armadas ou ao chamado terrorismo. Esses são, apesar de tudo, suportáveis, são, apesar de tudo, assimiláveis. Conhecermos profundamente a nós próprios é que o não seria. Continua. Muito bom. Muito bom. sequer conhecia. Não. 25 de Abril também. É? Isto também foi depois de 25 de Abril. Sim, aliás, ele está aqui no prefácio que... De facto, é que 25 de Abril foi quase há 40 anos. E esta lógica... Eu já falo nesta questão do pensar, mas esta cena do legalismo, não é? Ou seja, eu pego nas trouxas e saio de casa, mas pá, legalmente o meu pai disse-me que eu não podia atravessar sozinho, porque eu não vou andar aqui à roda, pode ser que a rua desapareça de alguma forma. E hoje em dia temos muito isto, não é? Atualmente esses pensadores da opinion makers e caralho, têm esta tendência toda. O legalismo, eu fui um bocadinho mais por aí até do que essa distinção tão acentuada que ele faz do pensamento e da ação. Eu creio que este João Sousa Monteiro tem uma formação em psiquiatria, assim, pelo menos já por isso que ele fala tanto com Freud, e se calhar dá mais ênfase ao pensar do que até hoje. Se bem que não deixa de ser curioso estas frases que ele aqui tem. Curioso, quer dizer, acho que tem força, não é? É só curioso. Como é que se chama o livro? Tira a Mãe da Boca. Isto é a compilação do que passava na rádio. É, atenção, porque eu lembro isto, o que eu li agora, se calhar não tão bem, mas era o que o João Sousa Monteiro lia na rádio. Isto era um programa, isto eram os textos de um programa de rádio. Está aqui na introdução, para que isto está... Eu lembro-me do programa Órbita. É isso. Não sei que rádio era essa rádio, mas era. Ah, está aqui, mas era. Caraças, né? Que eram as melhores estações a seguir ao 25 de Abril. Isto depois há outro livro que é o Tabu, Príncipe dos Cágados de Fraldas ao Vento, Ladra às Portas do Futuro. Estes dois livros largamente. E agora que estou-me a lembrar, o livro chama-se Tira a Mãe da Boca, por isso eu tinha 17, 18 anos. Comprei o livro, claro, eu adorei o programa. Fui lá à casa com este livro, Tira a Mãe da Boca. A minha mãe ficou escandalizada e sobretudo assustada. Então, mas o que é que isso quer dizer? Tira a Mãe da Boca. Ela ficou mesmo atrapalhada com o tipo. O que é que eu lhe ia fazer? Mas está aqui estes dois livros, largamente corrigidos na versão que agora se imprime, resultaram de um programa de rádio, transmitido no então programa 4 da Radiodifusão Portuguesa, entre 18 de maio de 1977 e 31 de dezembro de 1978. Não, isto vale a pena, vale a pena. É muito interessante. Hoje é que umas reflexões sobre a sociedade atual e sobre a história da sociedade. Em que bases, pá, se assenta no fundo a sociedade chamada ocidental. Isso é muito interessante. Olha então, próximo. Então eu trouxe uma fosserial. Trouxe uns capítulozinhos do Deus Sem Casta, do João Henriques. E antes de começar a ler o capítulozinho, também que não vai ter li um bocadinho o prefácio, que diz o seguinte: este Deus com caspa não me parece a mim ser apenas um antigo ídolo metafísico que simultaneamente implica o terror da morte e tem como serventia manter em boa ordem de crença as multidões que trabalham para alguém. Estou convicta de ele ser já o Deus que a mais moderna economia impregna, o Deus das empresas, o que ainda mais obtusamente, nesta modernidade cacarejante, se tem de obedecer sob pena, eis a terrível ameaça de advir o caos. E então, o capítulo chama-se Deus talvez vá votar. Elias, em certo dia de calor que não vem para o caso, decidiu, após insistentes consultas ao mais fundo da sua alma, conhecer Deus e ir à casa dele. Andava muito doente, com soluço e comichões pelo corpo todo, e desconfiava que devia ser talvez do muito whisky de sacabém ultimamente ingerido em diversas recepções e cocktails do mundo das artes e das letras. Fez contas à vida e disse de si para si que eram mais 10 mil menos 10 mil. Iria de autopulma até Sentimes e ali tomaria o comboio que faz a ligação para Rubasca. E de Rubasca lá seria um pulo, a cavalo no mundo. A viagem passou-se com Elias, avisado, por vida. Só a última parte do caminho foi mais penosa. Com efeito do lume, que alugou num acampamento estereofónico de ciganos, por um ponto e 500 mais a joia, andava esfomeado como um estudante bolseiro e só avançava com um molho de boa palha à frente. Elias, que fizera engenharia espacial, lá conseguiu, com varas, cordeiras e arames, prender a palha dentro da cabeça do asno, pondo-o assim a andar maravilhosamente. Mas toda essa instalação artística, que aliás lhe sugeriu genial ideia para a próxima exposição na Galeria Mahimi, lhe fez perder um tempo precioso. O modestíssimo palacete de vários hectares, que é a propriedade de Deus Nosso Senhor, fica, como sabeis, no alto de uma bela espraiada colina, dissimulado, essencialmente por causa das moscas, por vastíssima floresta de milenários castanheiros. O que valeu foi Elias ter-se munido de uma ótima bússola, comprada no prego, de contrário ter-se-ia perdido no meio das castanhas que à sua passagem choviam como impostos e lhe enervavam a montada, pouco dada a peregrinações. Apeou-se por fim Elias, diante do largo portão de ferro fundido, e tocou a sineta de bronzeado bronze, que automaticamente entoou várias úmidas ave-marias. Veio atendê-lo um criado, rapaz constante e alto, de agradável semblante pós-moderno e gelo no cabelo de Ezevis, que lhe perguntou ao que vinha, julgando ver nele um consumado vendedor de vassouras elétricas, costumeiros naquelas paragens do fim do mundo. Elias apressou-se com gravidade, mostrando um cartão de visita que mandara imprimir na tipografia ideal, e logo lhe pôs nas mãos, para encurtar razões, uma boa vergenta, seja pelas almas, que o criado discreto embolsou com elegância. Eram horas de jantar e Deus Nosso Senhor estava já à mesa, encontrando-se a travessa guardada por duas imponentes garrafas de vinho, de litro e meio, pois Deus é grande e bebe muito. Caso não convidassem a sentar à mesa, Elias sentiu nas profundezas do estômago, combalido por jornada tão extensa, furiosos balidos e um grande clamor. Corajosamente, porém, esperou, sentado no sofá das visitas, na antecâmara, longe da daífica mesa. Deus parecia suar, mas logo atacou, após ter despejado mais de meia garrafa, um prato de chanfana ainda fumegante, cujo odor envolveu Elias em febre de difícil cura. De resto, Deus Nosso Senhor, como lhe competia, não dera sequer pela penosa presença do peregrino, tão concentrado se encontrava a jantar sozinho no universo. Comia, aliás, lentamente, vendo-se bem como era apreciador. E veio depois uma travessa de leitão com batatas fritas e saladas, e cuja visão e cujos perfumes, tão bem regados, começaram a fazer tilintar furiosamente a débil cabeça de Elias, que já com parcas forças se sentia. De forma que, quando Deus Nosso Senhor atacou a sua mesa, arroz doce e bolinhos de amêndoa e ingredientes, Elias jazia já por terra, branco como a cal e sem sentidos. Acordou alta noite, de fronte do portão do palacete, do lado de fora, com estrídulas e muito tormentosas dores por toda a cabeça e espasmos estomacais de morto vivo. Percebeu, na sua dor danada, que para ali o haviam sem dúvida atirado aos balões, depois de redondo ter caído na antecâmara da sala de jantar. Olhou à volta, atordoado e só, o brilho da noite pôde a custo enxergar. Mas, ao milagre da vida, um teimoso ruído de mandíbulas mastigando ali perto, deu-lhe alento. E até lá, rastejando, com a sombra, descobriu o bom jumento, ainda preso, roendo os restos da palha que, logicamente, conseguira alcançar, deparando assim Elias como um glutão em plena saída do tijolo. E eu acho que neste momento falas tu, porque esta vez eu disse o último, este era o seu final. E ele também disse que eu quero abrir o programa, quase tinha visto o título do programa. Estás a abrir o programa no fim, como é lógico. Parece-me muito bem. Ainda vais a tempo. Claro. Abres a meio. Abre a tempo. Não, não é? Ora bem, isto é um poema que foi tirado de um livro que se chama A Fuga e foi retirado aqui da Casa Viva, da biblioteca. Só vi o pano no pensamento em chamas, no olhar acabado de despertar, de renascer, de retornar, das cinzas ondulantes do frescópio do sonho, uma vez mais. Hesita um tremor lacrimejante, uma sereia mais ébria que uma utopia fácil, uma raiva insegura que busca uma palavra no silêncio prateado, distantemente ofuscada pelas sombras da nossa partilha, agora mais cruz e mais medo, que realidade credível, nascem corvos quentes. Na vacuidade do oxigênio tenso, hipócrita, aberrante, nu, sujo de obscuridade afável, longa. Penso que, se fosse eu a fazer-te aquilo que me fizeste, me confrontariam abismos de rosto em sangue. Na examinação ginecológica dos teus gritos, queixavas-te de não perceber nada. Das palavras que te escrevia, se ao menos tivesses entendido que essas palavras não eram para perceberes, mas sim para sentires. Que importância tem isso hoje? Hoje que temos tanto de nós, não temos quanto vazio está decorado com a minha atual felicidade, adornada a vómito e nicotina funo. Não vou lembrar o som materno da oleosa mágoa, que ruidosamente me embalou, no seu mais cancerígeno útero. Vou sim odiar-me por desejar ter asas, para poder cuspir infinitivamente, em todo um pranto crepuscular, do abraço catedral que vivemos e criamos como um filho divino. Até que o pegajoso nevoeiro do fim se derramou sobre o sorriso das nossas almas juntas, e se diz-te que já não nos víamos, por mais que tentássemos. E que o diálogo só serve dos anjos. Tenho assim, hoje em dia, nas mãos, por não querer desmembrar o Éden, pétala a pétala, ilusão a ilusão, nojo a nojo, um espírito de sobrevivência que me leva a canalizar a dor, na suave esperança que um dia me devora até de aparecer no gesto. E ao autor, desculpa. Boa. É desconhecido. Mas como é que se chama o livro? A Fuga. Desconhecido da Silva. Deu de fuga. Há apenas ideia de só um. Pronto. E basicamente eu escolhi este livro à sorte, e simplesmente lembrei-me, isto chama-se Palavras Abaixo. E isto é um livro lento. Então, isto tem poemas desde a página 7 até a página 8. Então, o que é que me lembrei? O importante não é o assunto. Portanto, não são as palavras. Portanto, à parte das palavras, temos os números. E como tal, para as pessoas participarem, vai um a um, dando um número que eu levo. 3. Ah, é só a coisa de 7. 33. Hã? 33. 33? Vamos ver. O que é que me calha na vida? E é nós. Principalmente não. Olha, é bonito. Chama-se azul. Azul? Azul. Agulhas cravadas no cérebro. Esquizofrénicos. A messe da pastilha. Barca de loucos. Onde está a sair? É apropriado. Sem pena foi no chassino mesmo. Se queres que vier. Começa logo com as agulhas que estava com o sol. Sim. Sim. Eu li de um autor desconhecido uma expressão que gostei, que é das palavras para sentir. Não para perceber, ou para as palavras para sentir. Parabéns. A 7 é o primeiro de imagem. Chama-se Rua. Desculpa, Oscar, eu não sei. Mas eu ainda voltava a interromper o Oscar, porque às vezes aqui. Eu gosto desta lógica das palavras abaixo, das palavras ao alto, mais do que estar a perceber o que é que os outros estão a ler, é tentar perceber como é que os outros estão a sentir. E às vezes há umas pessoas que têm mais dificuldade, menos dificuldade, e eu confesso que muitas vezes estou aqui mais a sentir quem está a ler. Sem estar a fazer propriamente um juízo de valor se está a ler bem ou mal, mas muito mais do que propriamente até o conteúdo das palavras. Portanto, essa lógica das palavras são mais para sentir. Eu tenho um bocadinho esta. Porque acho que é que estes momentos são momentos de nos sentirmos uns aos outros. É uma forma também de ganharmos mais confiança uns com os outros. É a comunicação fundamental dos humanos, é a palavra, não é? Mas mesmo quando estás a ler para ti, tu sentes também essa coisa. Claro, e foi o que eu senti quando estive a ler este livro, foi isso mesmo, é estar, não estar a ler para os outros, mas quando estou a ler e quando estive a ler este livro para mim, sentir as palavras que parece que me estavam a tocar. Há aqui textos que me tocam pessoalmente, alguns. Ok, só mais chega. Por isso, Ah, é bom ler o sério. Sim, sim, sim, mas só baixei. De facto, há outras palavras, como por exemplo, cadeira, sofá, banco, que realmente não são palavras para sentir, mas é para sentar. Se bem que sempre que te sentas, sentes qualquer coisa. Sim, e há palavras com acento também. Eu acho que são palavras para queimar. E com umas agulhas que estava de preferência. Pronto, então começa com a rua. E pronto, e como é normal, a rua é sempre a mesma. Acima, abaixo, abaixo, acima. Entras nas casas, nos bares, nas camas, falas, calas. Encontras este e aquela, entras neste e naquela, comunicas a solidão. Facas, guerras, guitarras, ilhas descobertas, a coisa arde, queima, cais, levantas-te e depois sais, como se nada fosse. É sempre a mesma rua, o mesmo corpo, o mesmo copo, a mesma canção e tu gostas. Eu a saída para o que era sair. Exato. É que estamos a acertar. Quem é o próximo a dar um número? Bom, este senhor. Ofélia 2. O teu sexo chama. Exige a chama. O teu sexo. Engola de volta. Esmaga, cola, traga, embria, embriaga, afoga, envolúpia, o teu sexo dita, o teu sexo controla, o teu sexo, sexo, sexo, sexo. Não querias nem ver, meu. Não estava à espera do sexo agora. Mas está feliz. Ainda bem que estou aqui. Há de ser. Ora, Ofélia 2, porque é uma Ofélia 1. Ora, não sei, é. Não faço ideia. Ele é de 7 ou 45, posso dizer. Olha lá, paixão de 7 pessoas. 7 ou 7 pessoas. 10 ou 7 pessoas. Era Ofélia. 10. 10. Não sei o que entrou. Não é só o que é. O 10 faz parte. É melhor. Isto tem lógica, porque o futuro já não é. O futuro já não é o que era. O futuro é agora. E tu, longe, em cascos de correr, não sei de ti, nada sei de ti. Deserto ao telefone, o teu nome, olhos tremem. As imagens duplicam, perco o tempo e a noção. Ao perto, ao longe, monge solitário com anjo, imperador das 5 da manhã, poeta narciso, insisto, devoto às palavras e whisky, bilhete de identidade, horror. Dá-me a tua idade, a tua cidade, cabelos ao vento, camarada cheque, das veias fronteiras do mundo, bandeiras negras, vermelhas, juvenil. Amo-te, amei a canção, apesar de tudo, apesar do turbão. Na curva da morte, diz-me a sorte, pago o rebento. Em Castro da Aire, em Braga, em Vila do Conde, amei a canção. Revolução, eis a palavra, a puta da palavra, que se faz arma, que se traz à rua, que assede, que mata, que devora à dentada. Que está na boca dos rebentos e é onde vir, que não está nos postos, nos cartazes, mas há de vir quando o mundo for mundo, quando o poema for poema e estiver no mundo. Continua onde? 16, por cima. Deixa participar. Pronto, ao menos foi uma motivação para alguém participar. Colt 45. A pele, a lata, o poema que se oferece em flor, a voz do assassino que controla. E o saloon é teu, a cidade é tua, gigante pistola no colt. Colt 45. Há aí algum pequenino só para... Não sei, não sei. Manda... Pá, faltam... 16. 16, sim. Vocês estão muito... Muito perto. Muito perto. Parece que... 47. Não dá. Estou 16. Minka. Chama-se Minka. Minka, Kátia. Sexo virtual. Mensagens. Telefonema. Copos, copos. Vitrais. Restas tu. Mas tu não estás. Tardas, fazes-me chorar, arrependes dos pecados, sendo muito estabelecido. Os protótipos, os estereotópicos, tipos. De mais forte, estereótipos. Estereótipos, estereótipos. Dos papéis predeterminados a marrotados. Os papéis pré-determinados e amortizados. Não, não acabou. Tu e mim ainda. Pronto, minha. Tu e mim. O Ape Ribeiro é uma escolha para irmos à lógica da palavra sentida. Chega aí. Sim, por exemplo, este chama-se filho. Melancólico! Insolente melancólico! Já nem a doçura da tua voz, mas sempre! Após o filme. Eu já tive a oportunidade, não é? Quase. Portanto, a poesia também tem um bocadinho isto. Este é um bocadinho mais ou menos. É um bocadinho assim. Pronto, quem é que fala? E quero-se abordar com os jovens. Acho que é uma pessoa com quem eu. 43? Acho que foi 33, não é? É o outro. Não, está lá. Chama-se Poeta Ramalho. Poeta Ramalho? Poeta Ramalho. E depois tenho aqui uma espécie de dedicação ao amigo Armando Ramalho, poeta, militar e maldito. Mas um militar para ser poeta. Um militar maldito não parece nada. O poeta Ramalho, a rir, com os escutadores no ouvido, correm boatos de que alguém anda a tomar nota das conversas alheias. É preciso ter cuidado. Não sei, será alguém número, alguém número. Dezenove mais uma vez faz parte do espaço. E chama-se a arder. Depois tem mais uma outra dedicatória. O poeta embrigado, insultável ao universo. Um bom. O país a arder, e eu também. O país a chorar, e eu a enlouquecer, aos berros, pelas ruas da aldeia. A insultar Deus e o presidente, e a uivar da terra. O país a arder, e eu a beber, copo sobre copo, sem parar. O país a arder, e eu a discutir, com o estalajadeiro. E exibir o cartão do partido e a carteira profissional, a oferecer poemas às marinhas e a dar-lhes treta. O país a arder, e eu a sofrer, a camalear, ninfo, embriagado, animal de pau, o país em fogo, e eu em chamas, em chamas. O país arder e eu lidar. As chamadas, os delírios, as conversas, palavras. Palavras. Conversas. Conversas, palavras. A terminar, olha, eu só quero referir que este livrinho da política à vida do Wolf Landstreicher vai ficar aqui na biblioteca. É para ficar aqui na biblioteca da casa dele. Está na rádio? Sim, sim, por isso. Não dava para ler tudo, só se leu um pouco, mas vai ficar aqui. Está a terminar? Está a terminar.